Panorama Agrícola para 10 de setembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é terça-feira, 10 de setembro, no ar para você, em noite de lua nova, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: camarão que dorme, a onda leva. Confira no programa de hoje uma dica para a cultura da cebola. Tubarão realiza seminário de bovinocultura de corte. Confira também boas práticas agrícolas para frutas, verduras e legumes. E na entrevista Pronatec no campo. Ouça também o professor da terra que fala sobre planejamento da horta. Dica do dia. Maneje corretamente a água nos canteiros de cebolas. A falta ou o excesso de água torna mais lento o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Isso pode abrir portas para o surgimento de doenças, reduzindo o vigor das plantas e aumentando a perda de mudas de cebolas. É hora das notícias. Acontece hoje no Setubo, Centro de Treinamento da IPAGRE em Tubarão, o quarto seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense, com enfoque em manejo de gado de cria e também um panorama catarinense para a raça Angus. A abertura será às 9 da manhã e o evento vai até o final da tarde. O médico veterinário da IPAGRE em Tubarão, Marcelo Tubino Bortolan, vai apresentar os resultados do projeto pecuária de corte na região de Tubarão. São esperados cerca de 150 participantes entre pecuaristas e técnicos em pecuária. E está sendo colocado como desafio para os produtores de pecuária de corte da região três aspectos: a melhoria das pastagens para oferta de volumosos em quantidade e qualidade, o manejo visando à saúde e ao bem-estar animal, e a questão da genética, com alvo em animais mais produtivos e com melhor qualidade de carne. Hoje, no Setuba, em Tubarão, quarto seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense, realização da IPAGRE e do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Ministério da Agricultura, em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados, elaborou um calendário de atividades de capacitação em boas práticas agrícolas para beneficiar o segmento de frutas, verduras e legumes. Os cursos de capacitação vão tratar sobre monitoramento e uso racional de agrotóxicos para produtores rurais, distribuidores e supermercadistas. Estão previstos 4 eventos este ano, em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará. E até julho do ano que vem, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Maranhão, Bahia e também Santa Catarina serão contemplados com novas capacitações. A produção de hortifrutis no país tem crescido nos últimos anos. Ainda assim, enfrenta desafios como a deficiência na logística pós-colheita, contaminação e baixo consumo. Confira a entrevista de hoje. Contato para a entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o coordenador da FETRAF Sul, Alexandre Bergamin. O assunto: Pronatec no campo. O que é, Alexandre, o Pronatec no campo? Essa saudação aí a todos os ouvintes do Panorama. O Pronatec no campo é uma política aí desenvolvida, um programa desenvolvido pelo governo federal. Fruto, é importante salientar que é fruto de várias experiências de educação no campo que as organizações sociais desenvolveram nesse último período, de forma diferenciada, de uma metodologia também diferenciada de educação, e visa a educação e a formação profissional dos agricultores familiares, assalariados, enfim, pessoas que residem no meio rural, dentro de uma metodologia diferenciada e numa perspectiva de educação e formação profissional nas atividades que o agricultor desenvolve. Bem, Alexandre, agora no mês de setembro, que curso a FETRAF Sul está iniciando no Pronatec? Nós conseguimos credenciar junto aí aos institutos federais e a própria grade aí dos cursos que o MEC tem para preparo para o Natec Campo um curso, uma metodologia de um curso voltada para o agricultor familiar. Então está dentro do tema agricultor familiar, com uma metodologia que dá condição do agricultor participar da atividade, fazer a relação entre o trabalho da casa e também a educação e a formação profissional desse curso, que está voltado aí aos interesses dos agricultores e das agricultoras familiares. Alexandre, onde serão as aulas, quando começam e quantos alunos serão beneficiados? Nós estamos até o momento já com 19 turmas inscritas, identificadas. Estamos trabalhando com um número mínimo aí de 35 alunos por curso. Nos próximos dias devemos fazer a pré-matrícula desses alunos junto aí aos CRAS dos municípios, e pretendemos até o final do ano ampliar para mais turmas no estado inteiro, onde a FETRAF tem a sua base de atuação, já que o curso ele prevê aí temas relacionados ao processo histórico da agricultura familiar, ao processo de organização da propriedade, às energias renováveis, ao associativismo e cooperativismo, até aulas de informática, né? Acesso à informática, que o agricultor, na nossa avaliação, também tem que ter esse direito, né? Essa acessibilidade a esse meio de comunicação também, que é acesso à informática, né? E também oficinas de comunicação, de expressão, para o agricultor também fazer sua comunicação. Então, na região oeste, esse curso está mais consolidado, nos nossos sindicatos, todos da região oeste, o agricultor pode procurar os sindicatos, e até o final do ano queremos que esse curso esteja espalhado aí em todo o estado, onde tem um sindicato, uma cooperativa vinculada à FETRAF, o agricultor poderá procurar e assim poder participar desse processo de formação. Onde serão as aulas? As aulas serão ministradas aí nas cidades, né, onde tem um sindicato que identificou a turma e quer fazer um processo de organização de agricultores. E aí o local, a sala, o espaço físico é o sindicato, é a cooperativa que vai indicar, seja na sua sede, seja numa escola do município, seja no auditório, seja numa sede onde tem os institutos federais, né, que estão atuando no município, na região, enfim. E até mesmo na comunidade do próprio agricultor, dos próprios agricultores. Isso é possível desde que você tenha toda essa organização, essa logística, né, para o agricultor chegar até o local desse evento. Então, tudo isso é possível desde que o sindicato, a cooperativa, organize o espaço. Correto. Conversamos com Alexandre Bergamin, coordenador da FETRAF Sul, sobre cursos de agricultura familiar para jovens rurais, o Pronatec no Campo, que está se iniciando agora neste mês de setembro. E será ampliado até o final do ano. Alexandre, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço e deixo um abraço a todos os ouvintes. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, no planejamento da horta, todas as técnicas são importantes. O cuidado com cada uma delas e a harmonia entre todas podem determinar colheitas abundantes e ainda melhorar a fertilidade natural do solo. Uma técnica interessante é a consorciação de plantas. Imitar a floresta, amigo agricultor, é uma estratégia bacana. As plantas trocam substâncias com o solo na região das raízes, e dependendo do tipo de plantas que estão juntas, essas substâncias podem ajudar as plantas vizinhas ou destruí-las. As plantas têm suas preferências. Na presença de algumas, crescem com saúde. Já na presença de outras, definham e ficam suscetíveis, sujeitas ao ataque de insetos e doenças. É como uma simpatia ou antipatia. São chamadas companheiras. As plantas que se combinam e antagônicas às que não se combinam. Existem as plantas que repelem pragas, como por exemplo o coentro. E existem outras que, plantadas perto, atraem para si os insetos. Um exemplo dessa planta é o girassol. Ele atrai alguns tipos de pragas que prejudicam as hortaliças. Amigo agricultor, devemos sempre respeitar e saber aproveitar a vegetação nativa do local onde pretendemos trabalhar, pois esta estratégia irá contribuir de maneira extraordinária. Amigo agricultor, utilizar os 5 sentidos para compreender a nossa relação com a natureza é uma sabedoria. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRI.